Vocês.com. Eu disse, olha que loucura, que doideira que ela fez. Pisou no meu amor e foi embora de uma vez. Olha que loucura, que doideira. Ela pisou no meu amor e foi embora de uma vez. Olha que loucura, que doideira que ela fez. Pisou no meu amor e foi embora de uma vez. Olha que loucura, que doideira que ela fez. Pisou no meu amor e foi embora de uma vez. Ao vivo. Abri meu coração, eu dei pra ela o meu amor. São coisas de quem ama. Fiz a cama, ela deitou. Tentei deitar com ela, ter os sonhos da paixão. Quando amanheceu, eu acordei com a solidão. Olha que loucura, que doideira que ela fez. Pisou no meu amor e foi embora de uma vez. Olha que loucura, que doideira que ela fez. Ela pisou no meu, pisa no meu. Olha que loucura, que doideira que ela fez. Pisou no meu amor e foi embora de uma vez. Olha que loucura, que doideira que ela fez. Cintura de bola ao vivo, negar. Vale balançar. Vamos essa. Bora, bora, bora. Vai. Receba, novinho. Meucds.com. Vai. Agora essa saudade, só saudade no meu peito. Campari não adianta, não adianta, não tem jeito. Agora é só saudade, saudade que não tem fim. Não dá pra disfarçar, pra não chorar, eu canto assim. Olha que loucura, que doideira que ela fez. Pisou no meu amor e foi embora de uma vez. Olha que loucura, que doideira que ela fez. Ela pisou no meu amor e foi embora de uma vez. O nome dele é Gilson, bora! Pisou no meu amor e foi embora de uma vez. Olha que loucura, que doideira. Dos Estados Unidos,